可以的，请求。 978, chama do aeroporto 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Sideral 9978. Sideral 9978, altímetro 909, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando, para 10, Sideral 9978. Vitor Chalé, até a torre. Cruzado cruzamento de VT10, até chame no corte, Vitor Chalé, até. Último solo, as 2-3, livrando a eco, chame 219, chame o servidor. 219, agora. Sideral 9978, tráfego obstáculo com motorizado pistola 0, vento 220 graus, 089. Livre, pouso na 10, Sideral 9978. Sandra 804, senhora da instituição, chegada do Mais Jona, e se mantém o nível de voo 050 e 304. Geral 9978, no solo aos 2,6, virou na Fox, Trot, chame solo em 1,21, nesse malogue. 2,19, vai chamar, boa tarde. Oxa, né, 6,213, pistola 0, autorizado LR, decolar, vento 180 graus, 089. Decolar, vento. Rocha, né? 62 na 3. Vou colocar os 28, a Sônia transponde 5-4 no 2. 3-2, chame controle 1-0 nesse momento. Novembro, acho que escutei. Escuta, Novembro, acho. Avistado, pista 90, pouso autorizado, vento no 90 graus, 08 nós. Autorizado, papel vestido, Novembro, acho que escutei. Afirma, pede remetido autorizado, Novembro, acho que escutei. Fica atento a pássaros no eixo de aproximação da Novembro. Sim, mas fica atento, Novembro, acho que escutei. Fatal, nem Juliette, não vem no risco, aproximamento. Faixa 5, direcionais, chama o táxi. O Juliette, 3, chama 0, o táxi está avisado, a gente chama 0 na base. Ah, confirmou, tá tudo? Chama 0, está na base, está 3804. Ah, não, confirmou, para qual altitude é para descer, 2000? Se você mantém a 2, meu país, a gente chama 0, 0, 0 na base, autorizado o procedimento, o retorno está no curso. Tá, marava por 3, 2, 0, 4. 3, 4, 3, 7, pistão 0, cruzado, alinhar e manter pista, cruzado. Tem uma delta, 3, 4, 3, 7. Eu acho que eu sou nos 3-5, livre na direita na delta, chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, 9. 2, 1, 3, chama a justiça, 1, 2, 5, 2, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Segunda 250, chama Recife, em Andrés e Meiros, 185. 285, vamos ver o que é. 3437, decolar 238, chame 120, decimal 8, alvo. Confirmando, povo autorizado, pistão 0980 graus, 092, o ajuste no 099. Livre, povo, está 3804. Papá Romeu, Juliette, novembro, Luiz, ingresso, taxa Lima e chame o som 21-9. Autorizado, ingresso, pista na festa, posto de grana, caixa da mata. O 4463, autorizado, alinhar e manter o chão zero. Ali, mantém pista no zero, azul, 4463. 4, não solo aos 4, 4, direito no 2, 1, 10, 9. 3, 2, 9, 3, 8, 4. Chegada por mais de ônibus, se mantendo os voos 090, reduza para 250 mais. decolar 49, controle 90, décima 8, boa viagem. 108, grato, bom serviço. Catarina, aqueles voos, boa tarde, senhora de inscrição, voo do Médio, para que você espera chegar do Médio Ônibus, se mantém no voo 070. Saída Momo, confirma o nível final? 280, final. 280, confirma. Afirmativo. Se manter o voo 280. Subi 280, direção número 8. Programa 049, reduz a velocidade para 230 mais. 230 agora, observação. Chamada 356, reduz para 230 mais. Retorno de leste na Vamorista, com condições de voar na proa 3.5 para prosseguir na subida, após ser orientado na proa da frente. Afirmativo, vamos voar 3.5. Prato. Programa 041, do setor 4.6, ajuste na 0.8. 4.018, está na 0.4. A batalha na TVZ, deixa eu manter o nível de voo 050. Reduza para 2, 0 mais. 2, 0, 0, 0, 4, 1. Para você levar uma letra, eu já posso com o visual com campo, eco de Lima Velha. São 340, sétimo número 8. Barra para o confederado. Sete, sétimo número 8, autorizado código. Após código, gera destino. Autorizado código, após destino, o sétimo número 8. Posição pouso autorizado, pista 197, o vento 180 graus, 129. Boa tarde, continue com a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Para 255, essa é a identificação chegada a bordo, você mantém o nível 050. Nota 1, Nota 1, Nota 1, Nota 2, Nota 1, autorizado para procedimento, reporta estabilizado. Agência, reporta a estabilizado, entendeu? Fala 356, completo procedimento com a torre, em 18, do Simão 95. Azul 904, vamos no solo 05, direita, táxi via Alfa Kilo para o 43, posição 4 Lima. 3 Alfa Kilo, 3 Lima, azul 904. 2 Lima 2, canal 356. Boa tarde, vou autorizar a pista 0, vento 180 graus, 129, ajuste 108. 3378, boa tarde, mantenha o voto certo. O papi não está no controle da torre, eu tenho que coordenar com o inferno, deixa um instante. Menos, sala 09, livrou 2-1-9. 09, 0, vento 1, 9, 0 graus, 9, 0 graus. Obrigado, decolagem, 338, 1, 0. Pode ficar na frota, 2, 0, 1, 3, boa tarde. Boa tarde, Matheus, ponto de espera, gol 2, 0, 1, 3. Marcelo, 2, 0, 1, 3. Boa tarde, tenente A320, cruzando nível 155, sistema 320, controle silêncio, cena de identificação, chegando com mais de uma, desse mantendo de voo 060. Desce para 060, identificado no voo 61, quanto possível, projetado, senhorita, por favor. Fecha em princípio, mantenha chegando, chegando na 320. Mantenha, 320. 2, decolado 10, controle 10, 10, 10, 1, 8, 0. 208, 10, 10, 7, 8, 4. 3, 2, 0, gostaria de fazer a nossa posição do seu pensamento. Número 2, aproximação. Ok, obrigado. De Salvador, muito boa tarde, da 3378. Da 3378, exatamente com a terra da decolagem, saída Momo, nível de voo 370. Para 230 230, Daniel, 330. Direitinho, autorizado ingresso, pista 7, aporte anérico. 1, 255, quando eu tenho, ela diz, desvio, autorizado o ar, tudo. Zero, 060, 378, responsavelmente formado, encontra-se na posição de 2 horas, 3 milhas, mantendo o nível de voo 070. Lula 255, tanto temporalmente formado, encontra-se na posição de 11 horas, 2 milhas, mantendo o nível de voo 060, 2320. Eu estou certo, bateu 70, agora vai. 271, você mantém 050, autorizado o 3, decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 14. Pista decolagem, tá, 0. Decolagem, mantém as regras iguais e ajuste meio 18. Tranquilo, ajuste meio 18, manterá o navio para a estrada. Chinelha 320, reduzo para 2, 0 mais. 210, 63, 2 a. Rio 4422, está na identificação, reduz a velocidade para 250 mais o número 5 na aproximação e se mantém no nível de voo 070. Se o senhor não mantém no nível de voo 060, vou dar instruções de controle. 060 está mantendo, aguardando instruções 3678. Agora 255, ainda mantém o nível 070, vou dar instruções para você. Ok, está aguardando. Controlando 0.18, por resto. 0.18, por resto. 0.18, Chanalé 320, alteração para o estacionamento, curva esquerda na proa 0, N5, pelo como limite localizador. 0 no 5, limite ao norte, N3, 2-0. 0-0-3, contato o radar, saída no Zoro, no nível 3, 6-0. 0-0-3, contato o radar, saída no Zoro.